Capítulo 11. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ahá! Eis a visita de um admirador! Exclamou de longe o vaidoso assim que deu pela presença do príncipezinho. Pois, para os vaidosos, as outras pessoas são admiradoras. Bom dia, disse o príncipezinho. Tem um chapéu engraçado. É para saudar, respondeu-lhe o vaidoso. É para saudar quando me aclamam. Infelizmente é raro passar aqui alguém. Ah, sim? Disse o príncipezinho sem compreender. Bate palmas, aconselhou então o vaidoso. O príncipezinho bateu palmas. O vaidoso saudou modestamente, erguendo o chapéu. Isto é mais divertido do que a visita ao rei, disse de si para si o príncipezinho. E voltou a bater palmas. O vaidoso voltou a saudar, erguendo o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se da monotonia da brincadeira. E para que o chapéu caia? Perguntou ele. O que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Admiras-me bastante? Perguntou ele ao príncipezinho. O que significa admirar? Admirar significa reconhecer que sou o homem mais bonito, o mais bem vestido, o mais rico e o mais inteligente do planeta. Mas estás sozinho no teu planeta? Dá-me esse prazer. Admira-me mesmo assim. Admiro-te, disse o príncipezinho encolhendo um pouco os ombros. Mas que interesse pode isso ter para ti? E o príncipezinho foi-se embora. As pessoas crescidas são decididamente muito esquisitas, disse simplesmente de si para si durante a viagem.